apaixonado por você. O meu maior desejo é te ter. Quero ouvir! Que galera linda! Você invadiu meu coração com a força de um furacão. Vem pra mim antes que eu enlouqueça. Por você eu rodo o mundo, tudo em um segundo, perco a razão. Faço um monte de besteira, fico na doideira por essa paixão. Sou louco por teu sorriso e tudo que preciso é com você sonhar. Quero provar do teu beijo, sempre que eu te vejo só penso em te amar. Estou apaixonado por você, meu maior desejo é te ter. Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração com a força de um furacão. Vem pra mim antes que eu enlouqueça. A razão. Faço um monte de besteira, fico na doideira por essa paixão. Sou louco por teu sorriso e tudo que preciso é com vocês. Quero provar do teu beijo sempre que eu te vejo, e essa galera vai cantar comigo. Estou apaixonado. Tá lindo. Você invadiu com a força de um furacão. Vem, vem! Antes que eu enlouqueça. Lindo demais! Estou apaixonado por você, meu maior desejo é te ter. Você virou minha cabeça, você invadiu meu coração com a força de um furacão. Vem pra mim antes que eu enlouqueça. Companhia!